Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio TV Mundo Novo. Meu nome é Max Sara e está começando mais um Feito Música. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Vai gravar isso aí. 10 dedos, 2 mãos. Um corpo sinuoso se estica em um braço que é a morada das silenciosas notas. Elas precisam da boca para soar. No Feito Música de hoje, a gente vai falar sobre as 6 ou 7 cordas que vibram em consonância com grande parte da história da música no Brasil. Nas palavras de Douglas Germano, o violão é o mastro que segura a lona da música brasileira. Então, queridos ouvintes, hoje a gente vai passear pelo gigantesco tampo do violão brasileiro e para contar e tocar essa história para a gente, temos a alegria de receber hoje, na 9ª edição do Feito Música, o violonista, professor de música, arranjador e compositor Luca Frazão. Luca, você está aí com a gente? Oba, Max! Estou aqui sim! E muito aí? Boa tarde aos ouvintes! Meu querido, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Feito Música. Valeu por dar o seu tempo aí para falar com a gente. Ah, eu que agradeço aí o convite. Fico muito feliz aí de, enfim, poder contribuir um pouquinho com o papo violonístico. Massa. E bom, antes da gente começar a falar do violão especificamente, né, eu queria te perguntar como, quando, onde você encontrou o violão e o que te fascina nesse instrumento. Então, muito louco, né? Porque eu comecei, aquela coisa de escola, né? Comecei na música, tocando flauta doce, né? Acho que muitos brasileiros passaram pela flauta doce. E eu gostava muito, assim, desde criança, de tocar flauta doce. E nessas eu um dia virei e falei, porra, tô gostando de tocar flauta doce pra minha família. E a resposta da minha família foi me presentear com uma flauta transversal. E o que foi, na verdade, muito cruel, porque pra uma criança tocar uma flauta transversal é muito difícil. Porque, eu enfim, imagino. A flauta doce flauta doce, o princípio dela é o mesmo princípio de um apito, né? Você assopra e ele sai som. E a flauta transversal tem uma técnica ali, né? Que é um pouco mais complicada. Então, o começo foi bem traumático. Mas, por outro lado, por que, que eu tô falando da flauta para chegar no violão, né? Porque, através da flauta transversal, eu tomei contato com um pouco, né? Desde essa época, com o universo do choro. Que aí eu comecei a fazer aula, né, pra tentar tirar algum som daquele instrumento, que era um grande mistério. E nessa época, enfim, comecei a ouvir por sugestão do meu professor da época. E ouvi algumas coisas de choro. Aí eu estudei um pouco, tal, consegui, inclusive, cheguei até nessa época, assim, né, estudar um pouco mais, aprendi a ler música, né, e cheguei até a estudar alguns choros simples, né, nenhum choro assim rápido, mas alguma coisa bem simples, e em dado momento eu simplesmente parei de tocar flauta, porque, enfim, quando você chega ali na adolescência, você não quer tocar flauta, né, porque você vai na rodinha de amigos, pô, você pega uma flauta ali, monta aquela coisa, né, aquela coisa distante do nosso universo adolescente, né. E ali, por volta dos 14 anos, foi que eu virei e deixei a flauta de canto por um tempo, só que eu precisava fazer alguma coisa com música, porque, enfim, sempre fez parte da minha vida e eu precisava disso, né, de alguma forma. E aí, né, a adolescência me trouxe a vontade de adquirir uma guitarra, né, e aí meu pai, ele foi na Teodoro e virou pro maluco da Teodoro e falou, ó, quero a guitarra mais barata que você tem aí. Mais aí ele trouxe pra mim uma guitarra que era da marca Tiger. E aí foi o meu primeiro instrumento de cordas. O que eu desbravei. E, enfim, comecei a tocar. Logo na sequência, ganhei também um violão de nylon, Giannini. Essa história do violão, eu acho que, na verdade, passa muito pelo meu primeiro professor. Que inclusive é um cara que já tocou no Condô, eu já vi coisa dele no Condô, que é o Beto Siqueira, o mestiço guitarreiro. Ele foi o meu primeiro professor de violão. E aí ele e era muito muito interessante nessa época que eu comecei a tocar violão, que eu desde o começo tinha muito a pira da teoria, assim, eu queria muito entender as escalas, e o Beto me pilhou muito nesse lugar, assim. E aí ele foi me apresentando as coisas mais diversas, né, musicais, a partir dessas estruturas da música, né, a partir, essa escala, não, que aparece ali, que aparece nessa música. E foi muito legal esse percurso com ele, nesse comecinho de aprendizado, que eu fui a partir das estruturas que eu ia aprendendo, identificando elas em vários repertórios diferentes. E aí, enfim, aí ele me apresentou o violão solo, né, a partir da música erudita, aquela escola principalmente a partir do método do Henrique Pinto, né, que foi um grande professor, e foi professor dele, inclusive, né, mas que, enfim, tem milhões de métodos. Foi um método que eu estudei de violão erudito. E aí foi isso, ele me apresentou o mundo da música que eu não conhecia, sabe, era tudo muito restrito. Ele me mostrou rock, me mostrou música brasileira, das mais diversas, né? Mostrou o choro, me mostrou o violão erudito. E, inclusive, me mostrou o violão de sete cordas também. Olha só. Então, um cara que eu Caramba. sou muito grato, assim, um cara que me acompanhou a minha trajetória inteira, assim, me mostrou um monte de coisa. E é uma trajetória com começo um tanto insólito, né? Da flauta pra guitarra e aí chegando no violão, a gente não. Teve um contorno, né? É, que massa. E aí agora falando um pouco mais especificamente do violão, né, Luca? Que é um. É, ele é extremamente presente, importante na história da música brasileira, né? E além de um instrumento de acompanhamento, tem todo um universo riquíssimo de repertório, de composições só para violão solo, né? E aí eu queria que você contasse um pouco como que você enxerga esse surgimento da linguagem do violão e a forma como ele foi se desenvolvendo, enfim. Como eu enxergo a história do desenvolvimento do violão? É, mas da forma Olha, mais tranquila também, estamos aqui batendo papo. eu acho muito, muito interessante. Eu gosto muito de me voltar. Isso é uma coisa que diferencia um pouco o violão dos outros instrumentos. Que o violão é diferente, enfim, dos instrumentos que eram presentes na orquestra, né? O violão, ele sempre trilhou, né, desde o, sei lá, século 14, né? Nem era violão, assim, né, de fato. Mas ele sempre trilhou um caminho paralelo, né? Tinha música, a música ocidental, digamos, que vinha sendo desenvolvida, e ela tinha uma linha, né? Ela ali se desenvolvia um caminho, né? Estético, técnico, tecnológico, né? E o violão, ele sempre foi um instrumento que andou paralelo a isso por alguns motivos, né? Acho que o principal deles é porque ele se manifestava de formas muito diferentes em cada lugar, né? Quando eu digo violão, não tinha violão, né? Tipo, para lá do século, assim, esse violão que a gente conhece como violão, né, que é estruturado, seis cordas únicas, né, é um instrumento do século 19, assim, né? Então, atrás disso existiam milhares de formas de instrumentos similares e tinham muitas características regionais. Então, em cada um dos países, né, ele se manifestava de uma forma diferente, né? E por que que isso é interessante em termos de desenvolvimento? Porque na medida que ele se manifestava diferente, ele tinha cordas, número de cordas diferentes, eles eram tocados de formas diferentes, ou seja, com plectros ou palhetas ou com as mãos, de rasqueado, pinçado. Em cada lugar tinha sua manifestação, né? Então é um instrumento que ele caminha muito próximo as culturas regionais, assim, né? Desde o começo, assim, né? Existia essa cultura ocidental que caminhava de uma maneira linear, e o violão, ele tal, e esses violões diversos, né? Que era, enfim, Tinha infinitos nomes, viola barroca, chitarra, alaúde, né? Sei lá, todos meio herdeiros de uma citra, sei lá, tem toda uma cronologia aí que eu nem sei exatamente, assim, né? Mas eram muito vastas as diferenças, né? Mas isso trazia a possibilidade, era um instrumento muito mais conectado com o regional, né? Com esses polos, né? De cultura. E a música ocidental foi desenvolvendo e o violão se foi em diversos lugares se desenvolvendo de maneiras diferentes, né? E inclusive a colonização, né, rolou muito antes disso, né? Dele se instaurar e dele se definir dessa forma. Então, boa parte desse desenvolvimento do próprio instrumento, né, o número de cordas, aconteceu aqui também, né, paralelamente que acontecia lá, né. Quando o violão chegou no Brasil, foi trazido pelos jesuítas, né, tipo. E não era um violão, era uma viola, o nome era chamado de viola, e esse que veio de Portugal e que ficou mais popular era um instrumento de quatro cordas duplas, né? E aí, enfim, nesse século ele ficou assim, no século que ele chegou, no século seguinte ele já eram cinco cordas duplas, daqui a pouco eram cinco cordas duplas e uma simples, e aí de século em século até chegar nesse formato de seis cordas simples. E era chamado de viola, né? O que é curioso chamar de viola, porque a gente sempre pensa, né? Por que raios no mundo inteiro a gente chama violão de guitarra e guitar, enfim, e variantes disso, e no Brasil a gente chama de violão, né? Mas é por isso, porque existiu esse desenvolvimento desse instrumento, que era um instrumento de quatro cordas duplas, que foi virando, sei lá. Desenvolvendo até chegar nesse formato de seis cordas simples, só que as cordas simples, elas exigiam um bojo maior, exigiam uma estrutura acústica maior, né? Então você tinha a viola de quatro cordas, ela era pequenininha, e o violão de cordas simples era. Então é por isso que chama violão, né? Por isso que deram esse nome, pelo simples fato de ser uma viola grande. Caramba. Mas e aí, quando que a gente começa a ter o registro, assim, talvez do violão como um instrumento com um repertório próprio, assim, você sabe dizer pra gente? Então, Na música brasileira, né? Pensando já que vamos fazer esse recorte, porque senão dá pra gente falar de, nossa, violão no mundo inteiro, né? Mas. Quando que começa a ter músicas para o próprio instrumento, né? O que rolava antes de ter era o seguinte: se instaurou esse instrumento, né, de seis cordas simples e agora chamava violão, beleza? Ele começou a se popularizar muito, né? E só que, enfim, com a distância da Europa, né, e com uma dificuldade de comunicação, a gente não conseguia ter acesso às coisas que estavam sendo escritas naquela década, basicamente, né? As coisas chegavam com um gap de distância. Então, não se tinham partituras de violão nesse formato no começo, assim, né? Até o começo do século XIX, assim, né? E isso vai rolar muito depois. Então, nesse momento, o que que rola? Rola o violão interpretando e fazendo adaptações de peças famosas do repertório europeu, assim, né? Isso e sempre paralelamente também como instrumento de acompanhamento, né? Isso tanto na Europa quanto no Brasil. E aqui, enfim, de acompanhamento de lundus e modinhas, né? E esses repertórios que eram ainda muito colados numa tradição europeia, né? Apesar de já ter sotaques brasileiros, assim, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. Mas aí. Não, mas. Não, fala, Não, desculpa. por favor, por favor. Não, que quando que vai surgir, né, de fato? Quando que surge aí, começa a se escrever para violão? Eu acho que esse processo tem muito a ver com modernismo, né? Porque, enfim, começa a se valorizar a tradição popular e aí começa a entender, passar essa barreira, né? Eu posso escrever uma partitura para um violão, né? Que era um instrumento, enfim, considerado considerado marginal, né? Até, e aí e rola um pouco com o modernismo e com essas ideias que vieram daí, um pouco essa transição, né? De começar a se vislumbrar. E aí as primeiras coisas para violão, assim, de grandes compositores, acho que dá para trazer o Villa-Lobos, né? Villa-Lobos talvez como um dos primeiros caras que trouxeram, que levaram o violão para esse hall de instrumentos possíveis dos compositores europeus. Mas aqui no Brasil, antes disso, já estava rolando, né? Já se escrevia, já se tocava música para violão solo, não necessariamente se escrevia, né? Não se, não, não necessariamente, até se escrevia, mas não se editava, né? Porque, Ah, olha enfim, o só. edi é editar passava ali para você ter um aval de uma instituição, né? E aí se editava, sei lá, Mozart adaptado para violão, mas não se editava as peças do João Pernambuco, por exemplo, que é um cara que aparece aí como uma das figuras importantes do violão solo. Mas, Max, a primeira delas, o avô, assim, digamos assim, do violão brasileiro, é Quincas Laranjeira. Quincas Laranjeira. Que é muito louco. Isso, na verdade, fala muito de todo um processo que eu acho interessantíssimo. Que o Quincas Laranjeira, ele foi o primeiro cara que foi solista de violão. E ele foi um cara que estudou os métodos do Tárrega, que eram os métodos de violão erudito da época, tipo, o que estava rolando de mais moderno em termos de violão erudito. E o cara que foi o primeiro violonista brasileiro célebre estudou. Inclusive, atribui-se ao Quincas Laranjeira o fato da música popular brasileira ter incorporado o toque de mão direita pinçado, né? Porque é muito Caramba. louco. Porque a gente, por exemplo, a gente pensa nos Estados Unidos, né? Em países que têm processos de colonização parecidos, né, com o Brasil. Nos Estados Unidos, o violão popular, né, o violão, geralmente é mais tocado com palheta, né? E, enfim, e na América do Sul, nos outros países de colonização espanhola, eles são tocados rasqueado, né? Tem mais essa pegada rasqueada. E o Brasil, dentro da música popular, tem o toque igual da música erudita. Então, atribui-se ao Quincas Nossa, olha Laranjeira, só. ele estudou o Tárrega, e aí ele trouxe pro violão brasileiro. No repertório popular, porque ele é um cara que estudou Tárrega, mas ele era chorão, frequentava roda de choro, tudo. Então ele começou a usar essa técnica do Tárrega na roda de choro. E ele virou grande referência. A partir daí, toda a geração seguinte dele não necessariamente tinha contato com o Tárrega, mas tinha a referência dele tocando. Então se incorporou e ele trouxe essa relação íntima da música brasileira com a música erudita, na técnica, né? Na forma de pinçar a corda, desde o começo. Então é muito louco. Eu não sei, eu Que acho isso muito demais interessante. isso, demais. E aí depois então, né, cronologicamente a gente tem o João Pernambuco, que talvez a gente possa colocar ele num lugar de importância não sei, talvez do desenvolvimento da linguagem para o violão solo, né? Ele é um cara que há muito tempo atrás já fazia peças muito interessantes no sentido de pensar o violão como um instrumento solo, né? Conta um pouco sobre isso pra gente. O João Pernambuco, eu acho que a gente vê ele como aquelas figuras mágicas, assim, né? Porque é um cara que. Ah, é muito louco a pegada dele, né? Como ele trazia elementos musicais sedimentados, né? É como se ele tivesse pego tudo que rolou antes e ele tivesse trazido para o violão solo, né? Então, aspectos técnicos já tem tudo ali, tá ligado? Tudo que vai rolar depois ele já apresenta ali, em termos até de harmonia, tem uma coisa ou outra super sofisticada, assim, né? Para um cara, enfim, que viveu boa parte do século XIX, assim, né? E assim, compositor de mão cheia, né? Tanto que a gente vai ver, pô, Som de Carilhões, né? Uma das peças mais Sim. tocadas para violão solo. E o Luar do Sertão, né? Que é uma música que, enfim, fez um sucesso absurdo, né? Que tem a letra do Catulo da Paixão. Inclusive, o Catulo, ele nega que a letra é que a música é do João Pernambuco. Ele meio deu Putz, uma roubadinha na autoria. sempre Tem tem várias essas tretas aí. histórias, né? Na música Sempre popular, tem essas histórias. esses causos super caóticos de autoria. Mas aí, Sim. do João Pernambuco, é curioso isso mesmo que você falou, né? Que até hoje tem peças dele que são muito Tocadas, tocadas, né? sim. E assim, parte, são, acabam virando uma parte do processo de aprendizado do violão, muito importante, né? E aí eu queria te perguntar se você não pode tocar um trecho de alguma peça dele para os ouvintes Posso. poderem ter uma, né, uma noção um pouco dessa sonoridade, quem não conhece. Bora. Só queria complementar o que você estava falando, que ele também recebeu muito. Basicamente, ele foi muito plagiado de alguma forma, né? O próprio Villa-Lobos usa o trecho de uma música dele em alguma peça que eu não vou saber dizer qual, mas ele usa o Sonho de Magia, que é uma valsa de João Pernambuco, ele usa assim o tema inteiro, assim, né? O Caramba. Villa-Lobos. Enfim, é um cara que estava ali nessa transição do século XIX para o XX, e todo mundo valorizava ele muito, assim, era uma figura muito muito especial. Enfim, uma particularidade muito legal do João Pernambuco é que ele afinava o violão em ré, né, a afinação standard dele. E você acha mais legal de tocar o graúna ou o Som de Carilhões mesmo, trechinho? Olha, acho que vamos no Som de Carilhões que você comentou e é uma peça super Beleza. conhecida, né, no repertório Vai lá. do violão. Então, Som de Carrilhões de João Pernambuco nas mãos de Luca Frazão. Essa peça é demais. É E ela demais. é muito maluco, né? Porque ela tem uma sonoridade muito brasileira, mesmo sendo tão, Muito. que já faz tanto tempo essa composição, né? Mas, e ela, imagino que ela tem um misto de sonoridades, né? De tudo que estava acontecendo no momento. Como é que era isso? Você consegue falar um pouco pra gente porque tinha umas Cara, eu. misturas, né, assim da música que tava rolando, né? Uma coisa particular dessa música é que ela foi na transcrição, tem várias transcrições diferentes, né? Porque, enfim, não se sabe exatamente como ele tocava, né? E varia muito como a galera sabe a melodia, né? Mas o preenchimento da rítmica harmônica rola transcrições que eles botam, ó. Mais sincopado e umas que botam mais pro tandam tandam, uma coisa mais polkeada, digamos É, que um assim. pouco com uma sonoridade um pouco mais antiga, né? Talvez assim. É, sim. É, essa música, a nossa música, a gente às vezes perde um pouco isso de vista, né? Porque essa célula do tamborim, né, que a gente tem tão forte hoje, né, no samba, ela é meio recente, né, pensando em música brasileira, assim, né? Ela é do começo do século, né, do século passado. E, enfim, tem história da música brasileira muito antes. Então a gente pega as gravações do comecinho do século, a gente vê coisas mais machichadas, né, e com esse sotaque um pouco mais polqueado, assim, né? Com uma coisa um pouco mais próxima do que seria um acompanhamento mais europeu, assim, né? É curioso, curioso. Mas o João Pernambuco, que você estava falando, uma coisa que eu queria falar dessa peça específica é que a gente fala muito dessa história das notas de tensão, né? Das notas de tensão e da modernidade que é você estacionar a melodia numa nota de tensão, numa nota que não faz parte da tétrade do acorde, né? Ou seja, uma nota que é mais tensa, uma nota que vai, que geralmente atribuem isso a uma sonoridade mais jazz, assim. Cara, olha essa sétima maior. Uma tensão, né? Aqui quinta, tudo bem. É a sexta aqui. Sexta de novo. Então ele tá, essa peça ela tá o tempo inteiro passeando nas notas de tensões dos acordes. Então, harmonicamente, melodicamente, é super moderno, assim, né? Não é uma Sim. coisa triadicona, assim, né? Tipo, porque a galera geralmente atribui essa virtude à bossa nova, não que a bossa nova trouxe a melodia para uns lugares diferentes, mas, cara, sei lá, Sim. tá presente também antes disso, né? É, mas é uma coisa interessante mesmo da gente pensar, porque hoje em dia o nosso ouvido está muito mais preparado, de certa forma, né? Com tanta coisa que a gente já escutou, e ainda mais agora com a internet, que a gente consegue escutar tudo, em uma tarde, né? É, a gente tem um ouvido mais preparado, mas é muito interessante pensar que nessa época em que ele compôs isso, isso devia soar como uma. Com frescor, né? Com uma coisa muito inusitada, né? Isso é bem interessante. Sim, acho, enfim, uma figura muito especial e foi muito valorizada, né? Só que também muito injustiçada, né? Pela condição de músico popular nordestino, né? Enfim, a galera se aproveitava assim também. Parece que ele não tinha o domínio da escrita, aí ele ficava à mercê também das outras pessoas pro registro, e a galera surrupiava um pouco. Poxa Essa é vida. a parte triste da história, né? Caramba. E Luca, você, assim, se a gente fosse pensar, dentro desse recorte que a gente já tá fazendo, pensando num recorte, assim, de personalidades, né, compositores do violão, quem que você, citaria, em seguida do João Pernambuco, sabe? Que você acha que teve uma contribuição interessante pro desenvolvimento da linguagem. E desenvolvimento eu digo. Não me entendam mal, não como uma coisa assim que o que veio depois é melhor ou mais sofisticado, né? Mas um desenvolvimento histórico, assim, né? Do passar dos anos. Quem que você Sim. colocaria nesse Ah, eu acho que outro momento? tem algumas figuras interessantes entre esses dois, mas eu acho que vale a pena, acho que um próximo que eu citaria assim, sem dúvida nenhuma, seria o Dilermando mesmo, né? Dilermando que foi o primeiro superstar do violão. Viu, o cara que já estava mais ali no momento que já tinha mais tecnologia de gravação, né? Já tinha mais acesso a isso, né? Tipo, claro que através de instituições sempre, mas é um cara que acessou isso muito. Então o cara vendeu muito disco, assim, e disco de violão solo. Ele acompanhava, né? Ele era acompanhador em regionais também, que era um serviço muito comum entre os músicos, né? Porque, enfim, as rádios precisavam de grupos de músicos que acompanhassem qualquer coisa, né? Que chegasse lá e tinha uma programação o dia inteiro rolando, né? E aí precisavam de músicos que tivessem prontos para qualquer loucura, né? E aí o formato, né, que ficou consagrado na radiofonia brasileira foi o formato regional, que era um conjunto com violões, cavaquinho, pandeiro, né? Fazendo essa base, e aí um solista de sopro ou cantor, né? Enfim, todos esses músicos, inclusive o João Pernambuco, eles fizeram parte de regionais, né? E o Dilermando é dessa geração que fez parte de regional, mas ele despontou muito assim, na carreira solo. Ele foi fazer muito sucesso. Aí acho que é legal falar dele porque é um cara que vendeu muito disco de violão solo, né? Nossa, Vendeu e gravou, ele né? é demais, o Dilermando, né? As composições dele são demais. Sim. É, o Dilermando é demais. Já dá pra ver a diferença assim, entre os dois, né? Acho que o João Pernambuco, ele tá nessa coisa fronteira, né? Fronteira desse universo que é meio inacessível, né? Para lá do outro século, Ele faz essa fronteira. Então tem coisas no João Pernambuco que você olha musicalmente, né? Em termos de estrutura, você fala, nossa, bicho, da onde que vem? Como é que ele pensou isso? O Dilermando já é um cara que já tá dentro de uma linguagem mais sedimentada, já tá reproduzindo mais o que se espera dentro de um contexto, né? Já existe o choro, assim, né? Já existe. Né? O João Pernambuco é meio uma transição, né? De uma coisa que estava se consolidando, assim, né? O Dilermando, enfim, ouviu o Pixinguinha, Ah, sim. já tinham outras figuras sedimentadas, já instituídas, firmes ali dentro dessa história, né? Sim. E o Dilermando, o que que você sente assim pensando no violão dele, né, e nas composições? Como que você acha que a gente pode entender umas diferenças dele para o João Pernambuco, por exemplo, assim, do que acho que por conta dessas influências de um contexto que mudou, né? Sim, o Dilermando ele tem uma coisa que tem a ver com a época, tem a ver com a estética da época, do que estava pegando, né, nas rádios, que é um sofrimento, né? Dilermando tem aquela coisa, né, que é sofrimento, meu Deus do céu, né? Tipo uma coisa choro chorado mesmo, né? E ele tem também, eu acho que ele é o primeiro cara que tem esse caráter instrumentista, sabe? O cara era meio superstar mesmo, virtuose, se colocava como virtuose, fazia umas frases rápidas mesmo, nessa pegada de impressionar. Talvez o primeiro aí dessa escola que, enfim, tem um monte na sequência que vai desembocar nesses caras aí que estão aí, né? O Yamandu, né? Essa Sim. coisa é um tocar virtuosístico, né? Esse tocar nesse lugar de vigor, né? Caramba, é, os malabaristas, né? Acho que o Dilermando é o primeiro, assim. Sei. Mas posso estar enganado, galera. Eu também não estou lembrando. Os anteriores eu acho que tinha um caráter mais tranquilo nesse Mais sentido. comedido, sei. É, apesar de ter coisas assim virtuosas também, mas é que isso não tava tão na cara assim, né? É, mas faz sentido, né? Pensando nele como o primeiro, talvez, superstar do violão, né? Vendendo um monte de disco de violão solo, faz sentido uma construção de uma imagem também, quase de uma persona, né? Talvez o violonista, não sei. E você. Eu acho, falei. Não, diga, diga. Desculpa. Não, eu acho que o Dilermando, ele é um cara que começa a ser aceito, digamos assim, né? Porque o violão tinha todo esse estigma da malandragem, né? Dessa coisa que, enfim, um instrumento menor, né? E o Dilermando talvez tenha sido o primeiro que foi, tipo, aceito 100% pela mídia, digamos assim, sabe? Então, enfim, porque o violão chegou no Brasil com os jesuítas para doutrinar, né? Como forma de domínio, chegou como domínio. Aí depois o negócio se popularizou tanto, saiu do controle da galera e aí virou justamente a ferramenta contra o domínio, né? Virou o jeito que a galera se expressava contra essas imposições, né? E aí por conta desse combate estabeleceu-se um estigma em cima do violão, né? E isso durou e dura de alguma forma, né? Isso existe ainda, resquícios, né, de música popular, né? Acho que o violão menos hoje em dia, mas eu acho que o Dilermando é um primeiro cara a romper assim com esse lugar do violão ser um instrumento legítimo demais, assim, sabe? Caramba, sim. E toca alguma coisa do Dilermando pra gente, Luca? Pra gente colocando som nessas histórias, né? Pra quem tá Deixa escutando eu a pensar. Eu gente. falei da sofrência, eu acho que vale a pena uma sofrência, né? Sim. Deixa eu. Ah, não, não, só porque já tá afinado em ré, vou fazer um trechinho de uma que chama Conversa da Baiana, eu acho. E aí eu toco um trechinho da sofrência depois. Massa. Pode ser? Thank you. Aí, só porque eu acho que a sofrência vale a pena ser ilustrada. Que é aquela música, é uma música super famosa também, né? Famosa, né? Dada a proporção do que é fama dentro do universo do violão. Mas acho que quem estuda violão conhece, que é o Se Ela Perguntar, né? Que é o... Errei. Desafinado, eu fiquei. Mas é isso aí, né? Esse sofrimento aqui não tem nada igual, né? É uma valsa obscenamente melancólica, né? Assim, exatamente. Mas você escolheu duas peças que ilustraram perfeitamente os dois, as duas facetas do Dilermando que você contou, né? Que é o melancólico, o sofrimento e o virtuosismo, né? Então... Exatamente. É um cara que falava com o povo. Nossa, é bacana demais, né? E aí eu queria te perguntar sobre a primeira peça, Conversa de Baiana, né? Ela já tem talvez uma, me corrija se eu estiver errado, mas uma sonoridade que chega no ouvido como uma coisa mais próxima do que a gente entende e escuta hoje por choro, né? Pelo choro como uma linguagem que também foi se desenvolvendo e o violão meio junto no meio, mas também paralelamente. Conta um pouco pra gente sobre o violão no universo do choro e aí também entramos no território cabeludo dos sete cordas, né? mano. Eu acho que o violão no contexto do choro... Pera aí, deixa eu articular as duas coisas. O Dilermando Reis com o Converso de Baiana se aproxima do choro mais próximo. Mano, o Dilermando Reis, ele já tá dentro, né? Ele já é... O negócio já tá rolando, né? Os discos dele... são um pouco depois, é já dentro do século XX, né? E isso, enfim, faz uma diferença total, né? Porque o negócio já tá rolando, já radiofonia, então sim, a música dele já é muito o que a gente escuta hoje como choro, já é mais próxima, né? O João Pernambuco, ele ainda tem uns apontamentos para uns lugares misteriosos, né? O Dilermando, ele tá dentro. Mas agora voltando para a parte do choro, assim, o violão no choro, né? O violão no choro é um instrumento acompanhador, sobretudo, né? Tipo assim, tiveram solistas, mas é exceção, né? O que é regra no choro são dois violões, né? Dois violões lá desde o começo da história dos regionais, dois violões fazendo o acompanhamento, né? Cada um numa região. Um numa região mais grave e o outro numa região média, não chegando a ser aguda, porque o cavaquinho tá fazendo na região aguda, né? Então a gente tá preenchendo aí, né, todo o espectro de frequência para fazer a cama apropriada pro solista poder brilhar, né? o violão é esse acompanhador e é toda uma escola, né, um desenvolvimento, assim, né, que tem essa herança desses ritmos europeus, né? E que o negócio vai misturando, né, com a influência negra, né, e, enfim, os músicos os músicos que tocavam eram músicos geralmente de origem negra, né, então eles tinham os ritmos, né, neles, e aí, enfim, tinham que tocar os ritmos europeus, por imposição, E aí nas horas vagas, eles interpretavam as músicas que eles tinham no repertório, que eram as músicas europeias, mas com o balanço, né? Com esse sotaque brasileiro, né? Que foi se desenvolvendo. E isso aparece no violão desde o começo, assim. Aí, cara, a história do violão tá muito ligada à história dos regionais, na né? história do violão no choro. Aí tem a primeira. Acho que o regional mais importante de citar é o regional do Benedito Lacerda. Por que que é importante de citar isso? Porque o regional do Benedito Lacerda tinha o Pixinguinha. E o que o Pixinguinha tem a ver com violão, né? O Reinaldo do Benedito Lacerda tinha o Pixinguinha e tinham dois violinistas. Não me lembro agora o nome deles, Lentini, não me lembro o outro. Mas eles faziam a base, né? Eles faziam uma base harmônica e o Benedito fazia a melodia, né? A voz principal do choro. E o Pixinguinha fazia o contraponto na região grave. Tá? O que é o contraponto na região grave? Temos a melodia fazendo uma linha e tem uma resposta, né? Uma outra linha fazendo uma resposta na região grave. Isso acontece no Brasil antes da história dos regionais. Já era comum em outros contextos ter essa perspectiva de acompanhamento, né? De você ter uma melodia na voz principal e ter uma outra voz cantando paralelamente, geralmente no instrumento mais grave. Tanto que tem o Ofclade, né? O professor do Pixinguinha, ele tocava o Ofclade, que é um instrumento que nem existe mais, mas um instrumento que toca na região grave, justamente fazendo esses contrapontos. Aí, beleza, por que que eu falei tudo isso? O que que isso tem a ver com violão? Porque em dado momento, um dos violonistas do grupo do Benedito fica doente, e quem entra no lugar foi um moleque, molecão, molecote. Novinho, não me lembro qual que era a idade dele, mas se eu tivesse que chutar, eu diria 16 anos, assim. E que tinha muita facilidade em tocar harmonias de ouvido, que era uma prática muito comum, né? Na época, você ouvia uma melodia e você fazia o acompanhamento a partir né? Prever o que está acontecendo, seja uma música que você conhece, seja uma música que você não conhece. Então, e ele era muito astuto nessa tarefa de acompanhar os solistas e cantores. E esse moleque aí era o Dino. Orondino, Dininho. E o Ninguém Dino mais, tocou. ninguém menos que Dino Ninguém mais, Sete ninguém menos que o Cordas. Dino. Que depois virou o Dino Sete Cordas, mas nessa época era o Dino. Não sei como é que chamava ele. Eu ia chamar ele de moleque. E o Dino tocou nesse grupo, né? Então ele tava lá acompanhando o Benedito e o Pixinguinha. E o Pixinguinha fraseava como ninguém nessa região grave, né? Ele foi o maior. A escola de contraponto no Brasil é Pixinguinha de A a Z, né? Tipo, é isso, assim. O Pixinguinha ele fez tudo, ele desbravou tudo, assim, em termos de contraponto na região grave, dentro dessa linguagem, né? E ele, moleque, ouvindo o Pixinguinha, né? Ouvindo, quer dizer, tocando junto, né? Aprendendo, né? Em dado momento, tem alguma treta aí que eu não vou entrar nos pormenores. Fofocas. Mais um E causo, né? o. É mais um caos. E o Pixinguinha sai do grupo. E aí fica uma lacuna, né? Pô, imagina um grupo que tinha o Pixinguinha lá fraseando no grave e de repente não tem mais. Aí alguém tinha que fazer alguma coisa. Aí o Dino foi lá, bateu no peito e falou: deixa comigo. Aí ele foi atrás de arrumar um violão de sete cordas, porque ele sentiu a necessidade de ter mais campo grave para trabalhar no violão. E o acompanhamento dele, que era mais simples, em termos de rítmica, em termos de fraseado, né? O acompanhamento de choro na época era assim, o primeiro momento do choro, assim, primeira geração dos violinistas, era uma coisa bem assim, né? Tem um lamento, ó, fazendo essa cadência. Aí, um segundo momento, começou a existir essa compreensão dessa voz do mais grave, que eu posso caminhar ela com a harmonia, né? Então, eu tenho essa voz, ao invés de eu fazer aqui, eu vou fazer. Então eu vou encadeando e mudando os baixos do acorde, né? Então isso rolava já. E rolava algumas frases no grave, simples assim, tipo uma frase simples, nada muito. Quando o Pixinguinha saiu e o Dino pegou os sete cordas, ele falou: eu preciso assumir a função que o Pixinguinha tinha. E o Pixinguinha, ele tinha uma riqueza de fraseado muito grande. E aí o Dino tentou passar isso para os sete cordas. O que, que ele fez? Ele não imitou o Pixinguinha. Ele criou uma terceira coisa, que é essa linguagem que, enfim, virou a linguagem dominante do instrumento, né? Que é esse fraseado mais elaboradão, né? Tipo, você tá... Você poder frasear na região grave com uma liberdade. E você também poder, uma outra coisa que foi fundamental que o Dino trouxe, é fazer rítmicas que dialogassem com a melodia, ritmicamente também, né? E as passagens, ser às vezes ele funcionando até como um instrumento de percussão, né? Algumas frases bem em cima de figuras percussivas, né? Tipo, trazer isso pro fraseado, né? E aí, ele, a partir disso, ele era muito novo, né? Ele fez tudo isso muito novo, e aí ele foi desenvolvendo e elaborando isso até sedimentar essa linguagem que, enfim, hoje em dia, eu acho que eu não consigo pensar num outro instrumento que tenha um cara unânime, assim. Porque o Dino, ele é unânime. Eu não conheço um sete cordas que fala, tipo... Ah, não, não curto muito a pegada do Dino. Não tem, tá ligado? Não tem. O desafio aí, o nosso ouvinte aí, é encontrar um sete cordas que fale isso. Caramba. Mas é muito curioso isso, né? De toda uma linguagem surgir de um momento de necessidade, né? E dessa, sei lá, sensibilidade do Dino de não tentar preencher o Pixinguinha copiando ele num outro instrumento, mas... E eu digo sensibilidade porque é uma coisa de ouvido mesmo, né? De entender como que ele conseguiria ocupar essa região, fazer esses fraseados, mas de uma forma que o instrumento dele estivesse presente, né? Sim. E não como só uma cópia, né? Enfim... Exatamente, porque no mais ele tinha que fazer essa função, ele tinha que fazer o que o Pixinguinha fazia, mas ele precisava fazer o que ele fazia também ao mesmo tempo, né? Senão ele ia ter que botar outro violão, tá ligado? Só que não, ele falou, vou fazer eu mesmo as duas funções, então ele tá lá tocando o acompanhamento, né? E aí ele vai a frase, mas quando ele não tá fazendo frase, ele tá, né, acompanhando, mudando os acordes, então ele tá fazendo as duas funções, né? E eu acho que na medida que ele teve que juntar as duas funções, ele teve que abrir mão de algumas coisas do Pixinguinha, né? E colocar outras informações, então foi um... Não tinha como soar, né? Parecido, né? Muito diferente o som, né? Caramba, demais isso, demais. E o... Aí pensando no sete cordas mesmo, né? E depois como que ele... sai desse ambiente dos regionais e do choro, assim, como é que você... Conta um pouco pra gente sobre esse momento que o Sete Cordas, ele começa a caminhar paralelamente também com um repertório próprio, com um desenvolvimento de linguagem que vai para além do acompanhamento e do jogo dentro do choro. Sim. Aí, acho que vale a pena contar pros nossos ouvintes que o violão de Sete Cordas de acompanhamento e toda essa história que a gente estava falando do Dino, a gente está falando de um instrumento diferente, que é um instrumento com cordas de aço, né? São cinco cordas lisas e duas cordas de nylon, as duas primas, né? Os bordões são de aço e as primas são de nylon. Por que isso? Justamente é uma invenção do Dino também, ele que criou esse formato. E ele fazia isso, justamente o meu que eu tô aqui é de nylon, tá? Então não tem como exemplificar para vocês. Mas a ideia desse instrumento era você ter a pressão no, nos baixos e você competir, né? Você tá tocando num circo, conseguir competir com um bombardino, com um... Você sabe? Tipo, você tem que ter projeção, né? Então a ideia era ter projeção trepante, né? Então, ser um instrumento que ele consegue ser ouvido, né? E ao mesmo tempo, o Dino era um cara muito preocupado com a questão timbrística também. Então, ele, ao mesmo tempo que queria pressão e queria que soasse, né, na mixagem da época, o instrumento dele, a mixagem na mão, né? Ele também fazia questão que o instrumento dele não competisse com a melodia principal. Então, por isso que ele chegou nesse formato. Então, ele tinha as primas de nylon para a harmonia não soar estralada, os bordões de aço para soarem com pressão, e aí é um bordão de aço liso, né, que é um som mais opaco. E ele, inclusive, para trazer mais opacidade sonora, ele passava cera de vela nas cordas. Então, Caramba. é tudo buscando ser um som abafado e que fosse escutado e as frases fossem entendidas, mas que ele não competisse. Então, o Dino, ele sempre teve essa virtude de ser um acompanhador, né? O mais célebre dos acompanhadores. E é isso. Então, ele não depois ele ficou tão, né, reconhecido com isso que ele até tem momentos de protagonismo nas músicas, né, solos mesmo. Então tem um caminho aí que ele trilhou nesse sentido. Mas por que que eu falei desse estilo de violão? Porque o violão de sete cordas de nylon é um instrumento super recente. É um instrumento super recente. É um instrumento mais recente que a guitarra elétrica, por exemplo. Porque a gente tinha esse violão de acompanhamento, que era o do Dino, né? E que todo mundo copiou e todo mundo usava esse igual. E esse era o violão de acompanhar choro. E não se tinha um violão de sete cordas de nylon ainda, né? Que fosse que conjugasse, né, essa perspectiva mais camerística do violão erudito, né? Junto com essa história do choro. Ainda não tinha isso. Isso foi rolar só quando o Radamés Inátaly, que é um grande maestro brasileiro, né, o cara que escreveu o arranjo do Aquarela do Brasil, aquele arranjo famoso, tal, enfim, tantas outras coisas maravilhosas. Ele tinha um grupo que ele fazia os arranjos, que era a Camerata Carioca. E a Camerata Carioca, que era um conjunto que se propunha justamente a misturar a música erudita e o choro. Então, todos os instrumentos, eles tinham que transitar entre o acompanhamento e o solo. Só que para a gente conseguir essa nuance, né? Para a gente, né, a gente ter um violão que consiga fazer isso, hoje em dia os violões de sete de aço, eles até conseguem. Na época os violões de sete de aço eram muito divididos as coisas, sabe? Eles não serviam muito para essas coisas. E aí, por conta disso, que o Luiz Otávio Braga, que era o violonista do grupo, mandou fazer um violão de nylon para conseguir juntar, né, as sutilezas da música erudita e toda essa parte de violão solo, junto com essa pegada de acompanhamento de choro, enfim, dessas coisas. E aí ele foi o primeiro a mandar fazer o set de nylon. E a partir daí, o próximo seguinte foi o mais célebre de todos eles, que também tocou na Camerata, né? Era amigo dessa, enfim, transitava ali no Rio com essas mesmas pessoas, que foi o Rafael Rabelo, né? Que é o grande, né, a grande figura do sete cordas para muitos, né? O Rafael, ele é um monstro sem limites. Não, totalmente demais, Rafael Rabelo. Um cara que, poxa, se foi muito cedo, né, pro quantidade de movimentação que ele tava fazendo na linguagem do violão, de repertório Sim, e acho que todo. o Rafael Rabelo tem essa parte muito interessante de, além de ter uma obra que pensava, né, autoral, que pensava um caminho, né, futuro, talvez, para a linguagem do violão, tinha um conhecimento da tradição e do repertório, né, muito extenso. Exatamente. Muito, muito. É um cara profundamente conectado com o repertório e com a tradição do choro, né? Enfim, era criança prodígio, né? Aos 12 ou 13 anos, ele lançou um disco que eu, pessoalmente, vivo tirando frase daquele disco. Tipo, tirando a frase do molecão lá. Ele tocava muito já, tocava com uma consciência da tradição, né? Esse E disco é em termos o rítmicos. Carioquinhas no Choro, né? Exatamente, exatamente. Carioquinhas no Demais Choro. esse disco, demais. O Carioquinhas no Choro é o nome do grupo também, né? É isso aí, é o Carioquinhas no Choro. E, enfim, Pedro Amorim, Maurício Carrilho, Luciana Rabelo, essa galera toda jovem, mas jovem tipo criança, e tocando muito, com muita linguagem, né? Com muita compreensão da tradição. Então ele começou muito cedo, e ele gabaritou tudo muito cedo, aí ele precisou extravasar e ir para outros lugares. É mais ou Caramba. menos essa percepção que eu tenho, assim. Sim. E aí, pensando no Rafael Rabelo, assim, nessa conversa que a gente está tendo da tradição com o fazer agora, né? O repertório do que já foi feito e, ao mesmo tempo, ter o conhecimento disso e atuar como compositor. E aí eu queria te perguntar, Lucas, sobre como é esse encontro para você. Você que falou para a gente, né, de tanta história do violão e o repertório, como é que é para você, como compositor, autoral, né, hoje em dia, trabalhando agora e compondo agora, como é que é esse encontro da tradição e do compor hoje em dia em São Paulo, Olha, nesse momento? então, eu acho que passa muito por São Paulo para mim, assim, porque apesar de tocar sete cordas, tocar violão, assim, essa conexão minha, assim, com o choro, sempre gostei, sempre toquei, assim, mas eu tocar com uma coisa presente na minha vida diariamente, tocar choro, choro como acompanhador de choro, né? É uma coisa relativamente recente, assim, né? Então eu comecei a tocar sete cordas antes de estar tocando choro. Isso não é exatamente a coisa mais normal do mundo, né? É outra trajetória insólita, depois da flauta para guitarra para o violão. Exatamente. Mas eu acho que isso me fez trilhar caminhos nos sete cordas diferentes, assim, antes, já fora da tradição, de cara despreocupado, né? Essa coisa de São Paulo, da gente não ter exatamente uma referência, né? Eu fui entender que a gente tem, na verdade, assim, muito recentemente, assim, entender quem são as figuras importantes da cultura popular em São Paulo, sabe? Isso é uma coisa também recente para mim. Então, acho que na minha formação, ela sempre foi muito confusa, muito metropolitana, muito doideira, muito guitarra Tiger com xarope de Guaraná, tá ligado? Tipo. Então, muita mistura, cara, é isso. E, enfim, os meus projetos, eu acho que os projetos autorais e os projetos que eu componho, eles mostram muito isso, né? Porque ao mesmo tempo que eu tô lá tocando choro, com um grupo de choro, assim, relativamente tradicionalista, né? Tem, é claro, a gente aponta ali para uma modernidade, faz misturas inusitadas, tal. Mas a formação é tradicional, todo mundo, quando a gente se encontra para tocar, a gente toca choro do jeito que se toca, sabe? Tipo, e a gente gosta, a gente tem. Ao mesmo tempo que eu tô fazendo isso, a gente tem a semi-orquestra, que é um grupo de música instrumental totalmente anárquico nesse sentido, com zero compromisso com tradições e totalmente adepto à colagem de todas as naturezas. E os Amatsidas, né? Que vai nessa pegada, seguindo aí um pouco a ideia da vanguarda paulista, né? E fazendo conexões com as coisas que a gente tem. Então eu acho que eu procuro fazer é estabelecer um trânsito, um fluxo contínuo de tudo que entra em mim, e eu vou tentando manifestar essas coisas de diversas maneiras, e em cada um dos grupos acaba saindo de um jeito, porque eu penso para os grupos, né, quando eu vou fazer, né, quando eu vou fazer uma canção, eu penso muito, né, sei lá, nos amigos, né, putz, né, o que que eles vão achar, como eles vão interpretar aquilo, né. E como que a gente vai elaborar esse arranjo? Então, eu tô compondo já pensando um pouco nisso, né? Muito conectado com as pessoas, né? Que Então, sei lá, massa. cara, é muita doideira. Eu não sei, não é uma coisa distante assim da lucidez. Total. É difícil, né, de pensar, mas acho que tem tudo a ver, né, pensando na sua vivência e interesse pela música popular, essa parte da composição que para quem você vai tocar junto, isso influenciar no processo criativo, isso faz todo sentido, né? Influencia muito, bicho. Totalmente. Lucas, estamos chegando aqui no final, eu queria te agradecer muito. Foi demais poder escutar você falando sobre esse instrumento fantástico que é o violão. E para finalizar, eu queria, além de te agradecer muito, muitas vezes, queria que você falasse para o pessoal onde que te encontram, como que as pessoas chegam até você, o que que elas podem procurar, que você está envolvido, e finalizar contando para a gente o seu álbum de cabeceira. Olha só, puta, aí você vai me comprometer aqui. Vou ter que escolher um lado aqui. Então, tô nas redes sociais, todas elas, até no Twitter, quem diria. Olha só. Luca Frasa, né? Com um C e um Z, né? Luca Frasa. Você pode encontrar, quem quiser chegar junto, trocar ideia, me corrigir aí se eu falei alguma groselha. Tamo aí. À disposição aí para papos e, enfim, aulas também, né? Dou aula aí de violão, aula de música, de teoria. É isso, nas minhas redes sociais tem tudo lá. Se quiser mandar um zap, é só tem um link lá na bio do Instagram. Só chegar, galera. Massa. E é isso, Max. Quero agradecer também, pô, convite, maravilha poder falar, cara. Não é todo dia que o tem a oportunidade de falar, a gente acaba estudando as paradas, né? E a gente tem poucas oportunidades de falar sobre elas, né? Sim. Isso é maravilhoso poder falar. Com certeza, com certeza. Luca, só faltou o seu álbum de cabeceira. Ai, desculpa, é verdade. Olha, complicado, bicho. Cara, eu vou escolher um... Eu vou mudando, assim, de álbum de cabeceira, tá? Mas eu vou escolher um que eu tenho ouvido bastante recentemente, que é o Yamandu e Walter. Que é o... Eu acho, assim, espetacular esse álbum, porque o Walter é um cara muito especial. Numa próxima oportunidade eu conto um pouquinho sobre o Walter. É que uma mais, figura que eu tenho muito carinho. Inclusive o meu TCC é sobre ele. Olha só. Gosto muito do Walter, mas eu acabei não falando dele. Fica para a próxima aí. Fica para a próxima, com certeza terão mais. Então, Yamandu e Walter é o álbum de cabeceira de Luca Frazão. Luca, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Feito Música. E eu me despeço de vocês, queridos ouvintes, agora. Mas fiquem por aí, que ainda tem muita coisa boa para rolar aqui na Rádio TV Mundo Novo. E semana que vem tem mais. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo.